diz o que ela significa pra mim. Se ela é o morango daqui do Nordeste. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Os olhos que fascinam logo estremecer. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Somente ela que me satisfaz. Chama aí! Você só colheu o que você plantou. Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador. Diz aí, vai! Me diz o que ela significa pra mim. Se ela sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Se for! As pernas bambeia quando sente o meu calor. Sente o seu calor. Meu coração só fala de amor. Diz aí! Será que sou eu que estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? O meu coração só fala de você. Eu só tenho medo de um dia eu te perder. É paixão.